Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet! Elo perdido no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio. Eu sabia que você ia fazer isso. Ai. Esse quem vos fala. Sabe o que é pior? Tem gente que acha que eu realmente falo japonês. Teve gente que tá me chamou. Tô falando sério, teve gente que me mandou DM no Facebook e falou assim: pô, cara, você fala japonês? Falei, eu, fala Renato Alves. Fala muito. Eu, o Serginho Grosman, falando. Não falamos japonês. Esse quem vos fala é o Calaveira. Olha só, internet. Sim, voltamos com mais um episódio. Cara, que eu estava pra lá de ansioso para falar disso aqui, porque este assunto ajudou a formar minha personalidade. Acho que a pessoa só tão retardado. Mas eu não estou aqui sozinho. Tá comigo aqui também o Brunão. E aí, beleza? Tudo bom? E hoje a única coisa que eu posso dizer é: Esquadrão Relâmpago, Changeman. Cara, o que eu mais me amarrava era as musiquinhas, velho. Sempre. Ah, porra, tem música de abertura de Tokusatsu que é fantástica. Puta que pariu. Inclusive tá tocando Changeman aqui atrás, agora, nesse momento. Tá comigo aqui também o Alexandre, lá da Fiction Corporation. E aí, meu caro Alexandre? Fala, galera. Aqui é Alexandre e planeta Terra, cidade Tóquio. Como em todas as metrópoles deste planeta, Tóquio se acha hoje em desvantagem em sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo mundo, pode chegar um dia que a Terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectreman. Cara, eu fico bobo, velho. Ô, Brunão, eu fico bobo com a capacidade de virgindade do Alexandre. Não é, velho, dos dois, cara. Não sei como é que ele tem duas filhas. Olha só, interneticos. E recebendo de volta aqui em casa o nosso querido Nerd Márcio, que estava afastado, não sei porquê, a grande verdade é essa, mas tem um bom tempo que ele grava com a gente, né? Restrição jurídica. Eu tava por restrição jurídica, né? É verdade. Eu só quero lembrar pra vocês que o mal é sempre lembrado, o bem é facilmente esquecido. E o meu objetivo é a conquista! Não, agora, tá aí errado. Aí você repete. Agora. Tá ao contrário, eu sei. Conquista é primeiro, depois vem essa frase. Mas aí não parece... Não. Tá errado, é... É a conquista! Conquista! Em três vezes. Isso. Meu objetivo é a conquista. Eu não entendo isso. É, ele fala tipo uma crase. É tipo igual meu nome. Lagar na A. Ah, interneticos, olha só, se você ainda não entendeu do que nós vamos falar, cara, você vai entender agora. Nós vamos falar de simplesmente dos tokusatsus ou séries japonesas, assim como nós aqui do Brasil fomos ensinados a falar. As nossas queridas séries que formaram o nosso caráter, pelo menos tentaram ajudar a fazer isso, né? Nos divertiram nas tardes infindáveis dos anos 80, junto com a nossa querida Rede Manchete, que pra mim é a melhor emissora de televisão que já teve até hoje, porque ela não tinha vergonha de passar essas coisas. Nem nudez. Então, internet, recoste na cadeira, aumenta o som e venha com a gente viajar no tempo. Nossa, que gay isso que eu falei, velho. Sobe essa música, vai. mas isso aí não é Tokusatsu, isso aí é saúde. Eu sou o novo garoto. Eu sou de tamanho da mãe. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Estamos de volta com os recados do Jaiminha aqui bem rapidinho pra gente voltar pra esse elo perdido que está gigante, cara. Ficou bom, né? Ficou incrível o programa. Falamos de Tokusatsu, falamos do monte e ainda faltou. Vamos ter que gravar de novo outra pauta aí. Hoje temos o que pra falar aí, Miotti? Vamos reforçar a promoção daquele livro do Conan? Sim, promoção do livro do Conan. Se você ainda não ouviu o Jurassic Cast sobre o Conan, o que é bom na vida, corre aí, clica aí no link no post e vai lá e responde a nossa dúvida. Nós estamos com a dúvida de pra que que serve a roda do Conan. Já chegou um monte de resposta bacana ali, né? Já teve um monte de resposta. Você tem que comentar no post do programa lá do Conan. Você vai lá, vai escutar o programa e vai responder o que que você acha que faz a porra da roda do Conan. E aí vai mandar pra gente. E a melhor resposta vai ganhar o quê, Miotti? Vai ganhar o livro do Conan. O livro do Conan. Conan, o Bárbaro, de Robert E. Howard. Olha que legal. Muito maneiro. Oferecido pela própria California Filmes. Olha aí, oferecido pela California Filmes. Que beleza, hein, Miotti? Pois é, pô. Por falar em Conan, não podemos esquecer de reforçar, pedir e implorar para que as pessoas comprem nossa camiseta do Conan, rapaz. Duas estampas sensacionais aí. Duas estampas sensacionais desenhadas pelo magnífico Eudes de Paula, que tem nome de cantor de MPB. E cara, olha, são duas camisetas legais, uma com uma estampa meio realista, né? E o outro desenho meio cartoon, meio, né? Então se você gosta de cada um do seu estilo, você vai lá e compra. Ou então compra as duas logo, entendeu? E sai cada um dia um. Ou então, de repente, as meninas podem gostar mais da camiseta do estilo cartoon, né? E a camiseta é a resposta para o que há de bom na vida, cara. Isso, o desenho já explica, né? O desenho explica. Esmagar os inimigos, vê-los mortos na sua frente e as mulheres lamentando. Olha só, uma camiseta, três sentidos da vida e você aí ganhando dinheiro, meu filho. Não é ganhando dinheiro. Vamos lá, compra a camiseta do Conan. Também não podemos esquecer de falar das nossas canecas, Miotti. Qual é o endereço da caneca, Miotti? TheMagicBox.com.br. Canecas baratinhas, melhor caneca da internet. Lá você pode comprar não só as canecas do Jurassic Cast, mas canecas de outros podcasts aí. Caneca do Cidade Gamer, tem caneca da Lully, caneca pra todos os gostos. Tem uma caneca de chopp lá que o Ed Palhares lançou agora, God of War, que é foda. Então entra lá, TheMagicBox.com.br, compra as nossas canecas, compra a caneca de todo mundo e vamos ser felizes, rapaz. Vamos tomar um cafezinho. Miotti, rapidinho aqui, JediCon, que diabo vocês vão fazer agora, que parece que agora virou oficial, o nego ficou sabendo que vocês iam? A gente recebeu um convite da organização pra participar de um bate-papo com o pessoal do Frango Fino. Com o pessoal do Frango Fino, adoro Frango Fino, cara. Muito bom, excelente, e vocês vão falar sobre o quê? Então, quem quer falar, vai lá pra assistir. É, surpresa, tem que ir lá pra assistir, pra ver o que, que esses caras vão debater. Eu fiquei sabendo que o Doug falou que vai vestido com a camiseta do Star Trek pra polemizar. Vixe! Ele vai... Então se você quer ir lá tacar um ovo nele, já adianto, o cara vai estar de Star Trek. Pelo menos foi o que ele me prometeu. Se ele não estiver de Star Trek, batam nele por não cumprir a palavra, não ser macho o suficiente pra encarar a turba. Bato se tiver e se não tiver. Então não perca JediCon em São Paulo. Aonde vai ser, Miotti? Vai ser na FAPCon, Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação. Fica na... Pera, para tudo. Na FAPCon? FAPCon. Quem entra lá é fapador, é isso. FAP. Fica lá na Vila Mariana. Fica perto da estação do metrô, viu? Na Universidade dos Fapadores, perto do metrô. Que dia, Miotti? Vai ser dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro, dia das crianças. Contamos com vocês lá. Quem gosta do Jurassic Cast tem que ir, mas tem que ir de turba pra torcer pros caras no debate com o Frango Fino. Quem fez a camiseta ingresso, a arte, né? Foi o Maurício de Souza. Olha aí, rapaz. Turma da Mônica com Star Wars. Puta, que maneiro. Agora, é interessante, então, lembrar que as pessoas têm que entrar no link que tá aí no post pra descobrir como é que compra o ingresso. E é limitado, viu? Tá acabando. Olha aí, tá acabando. Então, corre já agora, JediCon! Muito bem, antes de encerrar aqui, Miotti, vamos falar nas nossas redes sociais como é que o pessoal pode entrar em contato com a gente pelo Twitter. Então, twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast. Pelo Facebook. facebook.com/JurassicCast também. Pelo e-mail. E-mail JurassicCast@gmail.com. No Filmou. filmou.com/JurassicCast. Agora tá todo mundo, viu, no Filmou, até o Coruja. E no YouTube. youtube.com/JurassicCast. E no Orkut? Não tem Orkut. Que saudade do Orkut. Então é isso, não esqueçam de entrar no YouTube e ver os nossos vídeos lá, rapaz. Cada vez melhores. Toda semana tem vídeo, tá um absurdo, tá uma loucura de vídeo lá no YouTube. youtube.com/jasquete. Então é isso, vamos embora fazendo pose e pulando igual o Tokusatsu, Miyoshi. Como é que é isso? Hoje nós vamos falar de Tokusatsu. Para isso nós trouxemos um especialista, que é o Nerdmaster, né, Nerdmaster? Você é um especialista em Tokusatsu, né? Ah, sou eu? Ah, tá. Obrigado. Também te amo. Ué, mas não é não? Sim, claro, por que não? Eu fiz, inclusive, 3 para a Nerd só sobre isso. Pois é, e eu muito puto falei com você, que você não me chamou para nenhum, porque você fez, inclusive, sobre coisas que eu adorava. Você ah, lembra? Mas na época a gente ainda não se conhecia bem. Como não, velho? Você fez um de... Patrulha Estelar. Patrulha Estelar, seu fila. Ah, tá. Ah, eu ainda tenho outros temas pra fazer depois. Não, mas eu também bem, agora rapaz. não vou mais. Agora não. A gente faz aqui e não chama ele. Não, porra. Eu vou ficar jogando WoW, eu e Brunão, né, Bruna? Isso. Meu novo vício. Brunão, internet, ele está... A mulher dele já está pedindo divórcio, o Brunão está virando, tá falando... Foda-se, mulher! Não quero saber de você. Agora eu quero saber uma coisa. É for the Horde ou você é dos bonzinhos? Nós somos pandas. Pandas sem rumo. Pandas outcasts. Pandas gordos. Isso. Pandarém, mestre Pandarém tem meu respeito. Olha aí. O meu nome panda, eu preciso falar, meu nome panda é Gigolopan. O meu é pandeiro. Meu caro Nerdmaster, meu querido amigo, o que é Tokusatsu? Tokusatsu, ele na verdade é uma contração, que aliás é a maior mania dos japoneses, é fazer palavras contração de outras palavras. Tem o Pokémon, que é o Pocket Monster, tem o Digimon, que é o Digital Monster, e tem Tokusatsu, que vem da contração das palavras Tokushu e Satsuei. Tokushu, Satsuei, a tradução, vamos dizer assim, mais ao pé da letra, seria filmes com efeitos especiais. Que se merda. A gente levar ao pé da letra essa tradução do filmes com efeitos especiais, você pensa, porra, mas qualquer filme tem efeito especial, então qualquer coisa que aparecesse no cinema pode ser um tokusatsu. E na verdade é. Mas aqui no Brasil, principalmente, mas lá no Japão também, eles usam mais o tokusatsu para representar aqueles seriados de heróis japoneses em live action. Mas isso engloba todos, tipo Spectroman. Eu acho legal que toda essa explicação aí, não adianta de nada. Você chega lá no Japão, pergunta o que é, o cara vai responder: novela. É bem por aí, porque o Tokusatsu é basicamente a novela lá. Sim. Você fala assim: olha, você tá assistindo um seriado japonês. Ele fala: não, estou assistindo série. No Japão é só série. Estou assistindo um seriado. Isso, então é. É tipo o americano, é tipo o americano que vem pro Brasil e vem comer nós do Brasil. A gente fala nós. Isso, exato. Não, é castanha. É castanha do Pará. É Brazilian Nut. Brazilian Nut. Só castanha, porra. Eu falei isso pra minha. Eu falei isso pra mulher lá. Ela, ai, você está apertando minhas Brazilian Nuts. Entendeu? É, muito bom. Go! Nós temos umas, assim chamadas, famílias Tokusatsu, né, o Nerd Master, que são as mais proeminentes, ou pelo menos as mais conhecidas aqui da gente do Ocidente, né? Porque, infelizmente, muita coisa não vem pro Brasil, né? Não vem. Não, né? O que que acontece? Japonês, outra coisa, o japonês também tem mania, é mania de organizar as coisas. Então já não basta ter um termo para representar o seriado live action, que é o Tokusatsu, eles ainda inventam as famílias. Seriam, sim, as subcategorias dentro dos Tokusatsu. No caso, as cinco principais, seis, para falar a verdade, são os Kamen Riders, os Super Sentais, os Metal Heroes, a família Ultraman, os Henshin Heroes e os Kyodai Heroes. Olha só, isso eu acho, assim, ok, beleza, ah, legal catalogar essas porra, essas famílias. É tipo a tabela periódica da porra dos Super Sentai. Mas, cara, por que que o Ultraman não tá num outro aí? Por que que ele não tá no Kyodai Hero? Vou te dar duas razões. Primeiro, porque são quase 20 seriados diferentes da família Ultra, e porque ele é especificamente de uma produtora, de Tsubaraya. Ah, já saco, hein, pra tanto Ultra, velho. E por que fizeram 20 Ultras, Alexandre? Porque ninguém... Lá no Japão é o seguinte, ao invés deles fazerem a história e aí eles começarem a fazer igual no Ocidente, igual com história em quadrinho dos Estados Unidos, que nego pega e tá contando a mesma história da porra do Homem-Aranha desde os anos 60, não, eles falam assim, ó, esse aqui vai ter 80 episódios. Em 80 episódios eu tenho que contar a história desse filho da puta. Só que aí faz sucesso. Aí ele faz o Ultra Gay. Aí vem o Ultra Gay e aí faz o mais 60 episódios do Ultra Gay. Aí o Ultra Gay fez sucesso, aí faz o Ultraman Júnior. Aí vem o Ultraman Júnior e faz mais 60 episódios do Ultraman Júnior. E nisso, dá-lhe anos. Bom, se você parar pra analisar, a gente poderia ter esse mesmo tipo de pergunta sobre as novelas brasileiras. Isso, exatamente. É, só que a Globo nunca fez a reunião tipo, sei lá, Saramandaia, Roxanteira e Tieta. Porra, isso ia ser foda, velho. Cara, imagina. Eu assistiria. Eu assistiria total. Imagina a Tieta pegando o senhorzinho Malta. Ia ser uma loucura, velho. Caraca. Pra sacanear mais ainda, só se misturasse Vamp. Porque, putz, nossa, não, é o imagina o senhorzinho Malta Vlad virando um vampiro, velho. Caralho. Quais são as séries do Ultraman? Teve Ultraman Kill, que é o quê? Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Jack, Ultraman Ace, Ultraman Tarô, Ultraman Léo, The Ultraman. Peraí. Ultraman Tarô, ele era o que? Uma Tarô. Mãe de Ná. Não sei. Ultraman 80, Ultraman USA, Ultraman Great, Ultraman Powered, Ultraman Zert, Ultraman Tiga, Ultraman Dyna, Ultraman Gaia, Ultraman Nice. Ultraman Nice. Ultraman Nice, ele era um cara legal, né? Ultraman Nice se drogava. Ultraman Nexus, Ultraman Max, e também Mebius, Ultra Brothers, Ultra 7X, Ultra Galaxy Mega Monster Battle, Ultra Super 8 e Ultraman Zero. E por último, George. Aí, é, e aí o Ultraman falava assim, bota, George. É, cara, não, Alexandre, na boa, teve um aí que você inventou, porque você falou assim, Ultraman Zero. Velho, isso aí não existe, não. Você inventou esse nome aí, fala a verdade, isso não existe. Não, metade desses foi inventado. Ultraman 80, velho, que porra de 80? Ultra Super 8, que porra é essa? Esse não é nem primo, velho. Não tem main no nome, velho. Mas Ultra Super 8. Que é pior, Alexandre, que me corrija se eu estiver errado. Eles já fizeram um filme com todos esses canalhas. Já era Mega Monster Battle, Ultra Galaxy Legends, The Movie. Velho, eu acho que foi a vez que colocaram mais japoneses fantasiados em uma cena, cara. Não. É muita gente, velho. Não foi. A maior quantidade de japoneses fantasiados por centímetro cúbico de filme foi no filme que fizeram dos Super Sentais há pouco tempo, por causa dos 35 anos. Ah, aquele dos Power Ranger, que tem, né? Power Ranger, tem Power não sei o quê, tem todos os Super Sentais, né? Tem sim. Power Ranger, Power Guido, é não, foda. Não, esse aí, cara, é legal, cara, olha só, a história eu vi, eu escutei isso aqui no Paranerd, inclusive. Kaizoku Sentai Gokaiger. É, olha só, Bruno, você vai gostar. Eles peraí, rapidão. Ah. Tu ainda escuta o Paranerd? Toda semana. Escuto sempre. Uhum. Eu já parei faz tempo. Mas vai, continua. Eu adoro Paranerd. Eu não gosto do Alexandre, mas Paranerd eu gosto. Tô brincando. Não, ô Bruno, tu tá falando sério. É, tem uma coisa aí que o Alexandre tu tá falando, tá, trouxe lá no Paranerd aquela vez, que é muito legal. Eu quase fui atrás. Eu só não fui atrás porque eu tenho uma preguiça muito grande de correr atrás das coisas da internet, velho. Se, tipo assim, não tiver no Netflix ou não tiver num site por stream, eu não corro. Eu não tenho mais saco de ficar futucando. Mas enfim, o filme então, é o seguinte. Só, uma boa notícia, uma boa notícia. Esse Sentai japonês do Gokaido vai ser o Power Rangers de 2014. Como é que funciona a história do Power Ranger? O Power Ranger é a versão americana do seriado japonês. Só que é tipo, eles têm uns 2, 3 anos de atraso em relação à série japonesa. Então a série japonesa do Gokaido foi de 2011. Vai ser exibido agora em 2014. E como é que chama Power Ranger lá? Power Erguido? Não, ele chama de Power Ranger também. Power Erguido. Power Ranger! Power Erguido! Não, mas deixa eu te falar, você não deixou eu explicar. O que aconteceu é o seguinte, em homenagem aos 35 anos de Super Sentai, eles pegaram um filme e reuniram todas as famílias Super Sentai. Eu vi, cara. Velho, tinha tipo uns 30 Ranger vermelho. Não, tinha... 30 não, sei lá, tinha 100. 35, cara. Porque são exatamente um por ano. É um por ano, né? Não, cara, que saco, né, velho? Ah, que nada, velho. Aquilo ali foi um show de nostalgia, velho. Tinha a Change, oh. tinha um Power Ranger. Porra, depois tinha aqueles Google Five, aquelas coisas ridículas que também... Google Five era uma merda. Tinha uns que tinha uns brincos. Você lembra qual era, Alexandre? As mulheres vestiam um brinco no capacete, velho. Eles passavam na mancha. Ah, lembro. Acho que é o Maskman. É o Maskman, né? Que acaba o capacete e tinha brinco, velho. Vê se pode, Bruno. Uhum. Não, se não teve o Lion Man, eu vou ficar triste. Não, calma. Lion Man é a nata da nata. Calma, calma. Calma que a coisa vai melhorar. Calma, tenha calma. Bom, a gente falou de Ultraman, que é só o nome da família é Ultraman. Mas tem também os Kamen Rider, que é o dos insetos, né? Peraí, preciso falar uma coisa dos Ultraman, é muito ruim. Eu sempre ouvi falar muito do Ultraman na década de 80. Todas as poucas mídias que falavam de cultura japonesa, cultura pop, sempre falavam do Ultraman. Ah, porque o Ultra 7 é incrível, velho, o Ultraman é muito ruim. Spectroman dá surra de pau mole no Ultraman. E eles não botavam a imagem mais devagar pra dar aquela sensação de massa, aquela coisa mais pesada, não. A parada era na rotação normal, então tipo assim, o bicho andando por Tóquio, andando correndo assim, sacou? Tipo, todo pequenininho assim, o japonês. Aí você via o buraco da máscara do bicho. O Ultraman que a gente assistia aqui no Brasil era da década de 60. O Spectreman é da década de 70. Ah, então a gente, o Ultraman que passava aqui era mais velho e mais tosco ainda. A segunda série da família Ultra, o Ultraman que a gente vê aqui. O Ultraman era um robô, né? É, sim e não. Eles são organismos biosintéticos. Eles são meio robô, meio gente, vivem tudo lá no, na nebulosa M78. Mas ele não vinha pra cá, ele não encarnava num vagabundo lá no Japoronga? Ou ele virava A ideia básica é a seguinte, esse é do primeiro Ultraman. Ah. Ele veio, estava passeando pelo espaço da Terra, bateu no foguete da missão científica, alguma coisa assim. O piloto morreu, o piloto é o tal do Hayata. Aí o Ultraman sentiu-se responsável pela morte do cara, deu a força vital dele pro Hayata e o Hayata virou o Ultraman. Não, peraí, para tudo. Olha o plot sensacional dessa merda. Você é uma raça indígena ultra avançada. E não tem um GPS, cara. E caralho. Bate no foguete, isso. Velho. Não tem um sensor de estacionamento, tava fazendo a baliza, o filho imagina, da puta. Imagina, velho, você tá voando nos confins do espaço, de repente você... Vai bater! Imagina, velho. Se dá pra usar como desculpa. Alternativa, se dá pra usar como desculpa, ele tava perseguindo um monstro perigoso quando ele bateu no... É, no... realmente, agora, melhorou agora pra sim, caralho agora. Agora. Sim, agora ele, sim. Essa foi a desculpa que ele deu pro seguro. Isso! Seguro, mano, seu Ultraman, na boa, seu Ultraman, o senhor tem 60 metros de altura. Na boa, sério. Não dava pra ver, não. Como não dava é que pra o senhor desviar. Não viu, como é que o senhor não viu a estarrola metálica voando no isso. espaço negro? Eu tava perseguindo um monstro. Cadê esse monstro? Foi que embora. Monstro? Diga o nome do monstro. Anotou a placa como do monstro. Como diz a Melina, vira e fala assim. Não, o menino pegou ele. Que menino? Aquele menino. Cadê o menino? Foi embora. Charamaster, qual que é o aquele que passava na Record e era preto e branco, passava na década de 80, assim, 82, 83. National Kid. National Kid. Que o pessoal parecia o Trio Los Angeles, é esse? Os Incas Venus. Ah, não, o que parecia o Trio Los Angeles era Vingadores do Espaço. Velho, que é isso? Vingadores do Espaço? É o Robô Louro. É o Robô Louro, velho. Robô Louro. Vingadores do Espaço é o Robô Louro. Que Vingadores do Espaço? O que vocês estão falando? Digita aí, velho. Pelo amor de Deus, digita. Vingadores. Mas esses são o quê, velho? Os inimigos do National Kid? Interessa, digita. Vingadores do Espaço, velho. Vingadores do Espaço é o Tokusatsu que o Dr. Pichel tá falando que, meu que parece o Trio Los Angeles. Puta que me pariu, velho. Fechou a conta, bicho, vai parar o programa, vambora. Velho, aí, olha aí, depois o Nerd Master, depois o Brunão e o Miotti ficam chamando a minha atenção, falando que todo programa eu fico falando que tem alguma coisa estranha que parece com você. Olha só, isso. Para de ficar falando assim do Nerd Master. Falei, eu falo porque eu gosto dele. Agora me fala se não é a tua cara esse monstro aqui, olha aí. É, tá parecido mesmo. Olha aí, e toda vez o Nerd Master aparece. Tá precisando caprichar só um pouco mais no permanente, mas tá quase. Só Glow não tinha naquela época, pô. Velho, como é que pode? Isso não ter sido produzido, velho. Não, peraí. Ah. Olha só, esse filho da puta que inventou essa merda desse Vingador do caralho aqui. Peraí, velho, não. Para tudo. Olha só. Ah, porra, qual é? Faltou os óculos. Não é a cara do Alexandre, sim, ô Brunão. É, parece. É minha cara, só faltou os óculos. Agora, olha essa foto aí que eu mandei pra vocês. Do elenco total e maravilhoso da família Vingador do Espaço aí. Ah, não, velho. Velho, olha só isso, cara. Velho, sério. Isso parece uma família de pobre que foi fazer cosplay, velho. Tadinho deles, cara. Cara, a família inteira é de robôs que viram foguetes. Só que a mulher e o garoto tem cara mais de humano, mas todos eles são robôs. Qual é a categoria desses aqui? Ridículos. Bizarros. Vingadores do Espaço, eles são Kyodai Heroes. Eles são heróis que viram gigantes. Tá. Eu achava que era Bizarre Heroes. Não, velho, tá peraí. Tem gente que acha que são bizarros. Pera aí, só um pouquinho. Silêncio, por favor, que agora eu vou puxar o programa pra um lado mais sério. Nerdmaster. Pois não. Por quê? Japoneses. Por quê? Tem que parar por com que essa porra. Por que me colocar o Ted Boy Marino vestido com o calor? Por quê, velho? Parece o Ted Boy Marino na primeira versão da armadura do Homem de Ferro. Velho, por que botar o Ted Boy Marino, velho, vestido com anteninha, velho? Por quê? Não, por que, Alexandre? Me diz, por quê? O japonês é um bicho maneiro, né, velho? Isso fez sucesso? Não, me diz que fez, por favor. Porque isso fez, tinha que fazer muito na década muito de sucesso. 60. Na década de 60 fez muito sucesso. Ah, mas aí qualquer coisa fazia sucesso, né, bicho? É o que tinha, era o clássico, é o que tinha, né? Isso, exato. Kyodai Heroes são os heróis que viram gigantes, como por exemplo o Spectreman. Aí sim! Agora sim a gente chegou num caboclo que quebra o pau, velho. E por quê, né? Porque o Spectreman tá no nível dos robôs gigantes, esse do Ted Boy Marino. Porque a gente não pode esquecer que o vilão do filme é um macaco que usa a peruca da Abby. Isso. Não, é melhor ainda. Não. Você, por favor, não me desrespeite o Dr. Gori, o avô do macaco louco. Mas vamos lá, Brunão. Discorra sobre o Spectreman, então. Não tem que discorrer porra nenhuma do Spectreman, cara. Sobe a música, caralho! Internéticos, a gente não vai brincar com vocês. Spectroman é um dos mistérios do universo. ninguém vai nunca conseguir explicar o porquê que essa merda é tão bom, porque, cara, é ruim. Spectroman é uma série de baixíssimo orçamento, né, o Nerdmaster? É baixíssimo orçamento, foi vamos dizer, acusada de plágio, porque ela foi feita depois do Ultraman e tem uma penca de elementos iguais aos do Ultraman. Mas eu te digo por que ela fez sucesso, por causa do Dr. Gore. A máscara do Gore, quando eles davam um close, você via o rosto do ator por trás da máscara. Você via os dentes, você via o lábio do ator por dentro da máscara. Por dentro da máscara, cara. Sem contar que o Caras, que é tipo o assistente do Dr. Gore, que já eu vou falar uma coisa muito curiosa sobre ele, que ele foi dublado pelo... Não, vou falar logo agora. Ele foi dublado pelo professor Girafales, né? Vocês lembram da versão o Caras, brasileira? É, o Caras era o professor Girafales. Professor Girafales. E o Gore era o seu Madruga. Era o seu Madruga. Eles não se decidiam se o Caras tinha a mão peluda ou não. Então tinha hora que ele tinha a mão humana. Aí você via a mão dele pegando as coisas. Aí tinha hora que ele tava com luva, com a mão de macaco. Aí tinha hora que ele tava com a mão humana. Eles não se decidiam. Eles não se decidiam quanto a isso. Cara, eu acho muito louco o macaco louro, velho. O macaco, ele tem uma chapinha loura, velho. E ele quer dominar o mundo. Ele não quer dominar o mundo. Salvar o ele mundo foi dos humanos. Expulso, exatamente, ele foi expulso do planeta dele, porque ele era considerado um cientista maligno do planeta dele. Aí ele encontrou a Terra, que era um planeta lindíssimo, verdejante, maravilhoso, mas que a população estava fazendo dele um lixo por causa da poluição. Ah, é? Vocês estão fazendo poluição, filha da mãe? Então eu vou usar a poluição de vocês para fazer monstro. É, inclusive ele chega e se Madruga vira e fala assim: meu Deus, que planeta perfeito! Por que eu tô falando assim? É lindíssimo! Os humanos não merecem esse planeta. Porque o Gore, ele tinha horas e horas de monólogo. Ele não parava. O Spectroman, que era o legal, ele aparecia assim, tipo o Homem de Ferro. Acabou. E a roupa era tão mal feita que você via atrás o zíper da costura. Não, tu via atrás o zíper e tu via a costura entre a máscara, que era de plástico, e o pescoço, que era de tecido. Cara, e sabe uma coisa curiosa? Eu sempre imaginei o Spectroman um cearense, porque ele tem um cabeção, não tem? Vamos falar um pouquinho sobre Spectroman, só para fazer um apanhado geral para quem não conhece. Meu caro Nerdmaster, por favor, nos descreva o Spectroman, nos descreva a série do Spectroman, se você fosse vendê-la para alguém. O Spectroman é um robô, é um androide, criado pela raça de alienígena chamado Os Dominantes, que tem como objetivo proteger não só a humanidade, mas o universo inteiro. Aí o Dr. Gore, o avô do macaco louco, esse macaco louro que fala com linguagem para surdos, né? Que fala linguagem para... Isso, de linguagem de sinais. Aí o Dr. Gore foi expulso do planeta dele, porque a sociedade dos macacos lá do planeta dos macacos não queria o Dr. Gore, porque a máscara dele era muito mal feita. O Dr. Zeus, ele era intolerante com macacos travestis, aí ele macaco te baniu. Louro. E não, macaco travesti, que merda é essa, velho? Não, eu sou um macaca fashion, isso é o Dr. Gore. Não, senhor, raite embora. Tu e esse teu macho aí, porque quem carcava ele era o Gore, né? Era o Caras, né? Nossa, velho, o Caras... Olha, o Caras, eu acho que a gente tinha que fazer um capítulo à parte. Carava, sobre o Caras, né? Pegava o Gore de quatro, pegava, puxava o cabelo e chamava de putinha. O cara se fantasiava de cowboy, velho. Não, é porque o que acontecia? De mexicano, era poncho, ele usava um poncho mexicano. De mexicano, isso, no Japão. Que... Porque ele não queria chamar atenção, velho. Olha, isso, filho da puta. Porque o que acontecia? O Gore queria investigar os humanos. E aí ele mandava o Caras investigar pra ele conhecer mais sobre os humanos. Só que o Caras tinha que se disfarçar. Olha aí. Ele usava, sobretudo, estilo Dick Tracy, com chapéu da década de 30, 40, sei lá. E você via um macaco no meio de uma danceteria, vestido de poncho. Isso, e ninguém percebia. Velho! O Fantástico Jaspion. Cara, o melhor, velho. Porra, velho, o Jaspion era foda demais, cara. Velho, o Jaspion foi uma febre nessa porra desse país, cara. No país? No mundo, né? Não. No Brasil, ele fez sucesso. No Japão, ele não fez sucesso, o Jaspion, cara. Olha só, o Jaspion, ele era Metal Hero e ele já era o quarto Metal Hero de uma geração aí de Metal Hero, onde tinha o Spilvan, ou não sei o que lá, Metalder também. E ele era o... Não, a série veio primeiro com os três policiais do espaço, que era o Charivan, o Scheider e o... Eu não lembro o terceiro, que não é o Spilvan. O Spilvan veio depois do Jaspion. Isso. Que aqui no Brasil chamaram de Jaspion 2, lembra? Isso. Puta que pariu. Eu não lembro disso, não. É, chamaram Jaspion 2. O Spilvan era o Jaspion 2. E aí, cara... Não, chamavam ele o Jaspion 2? Não, chamavam de Spilvan, mas era tipo... Spilvan, Jaspion 2, sabe? Era um negócio assim. E aí, cara, o Jaspion lá no Japão, ele era tipo o quarto herói desses de patrulheiro espacial contra monstros gigantes, entendeu? E aí ele não fez tanto sucesso, porque já era uma fórmula que tava sendo meio desgastada. Tanto que, olha só, a porra do Jaspion, os 10 primeiros episódios, o viado do Jaspion tá de permanente, velho. O japonês de permanente. Afro. Jaspion é um seriado tão único em que o protagonista é japonês, usa afro e usa roupa de oncinha, velho. De oncinha. E aí, velho, ele usava esse penteado bonito. E gargantilha, estilo Gene Simmons, essas coisas assim. E aí não tava fazendo sucesso. E aí a empresa que fazia eles, acho que era a Toei, sei lá, eles falaram assim, não, olha só, vamos mudar algumas coisas. Ao invés de ficar só no espaço... Porque ele viajava de planeta em planeta. Ele vai vir pra Terra. Aí ele passa a vir pra Terra. E aí ele muda o penteado, cara. Ele tinha a mesma cabeleira, só que aí ele faz a Lisabel, velho. E aí ele fica com a cabeleira gigante, mas alisadinha. E aí mais pra frente ele corta e fica com uma chapeleta do... Cabelo japonês normal, aquele de gelinha. É, chapeleta do cogumelo. Posso explicar o que, que significa Jaspion? Por favor, meu querido, o programa é seu. Justice Champion, campeão da justiça. É igual os Pokémon que juntou lá, o outro. Tá vendo? Isso, Bruno, é contração. Tá vendo? Bruno, tá vendo? Você não queria chamar o Nerd Massa? Eu falei, não, véio, deixa ele vir, vai ser gente boa, olha aí, ó. Tá vendo? Ah, eu sei, eu falei, pra saber dessas idiotices, ele é o melhor, velho. Você não queria chamar, olha aí, ó. Viu? Valeu a pena. Agora, posso falar uma idiotice que você não vai achar uma idiotice? Anri, a androide gatinha companheira do Jaspion. Que também usava permanente. E que tinha uma senhora busanfa de respeito. Tinha uma cinturinha, velho. Eu era apaixonado, né, Anri? Sabe qual o ruim de você gostar de heróis japoneses? É que se o ator que faz o herói que você gosta faz participação especial em outro lugar, você não vai reconhecer porque é todo mundo igual. Isso, inclusive eles podem ter. O Changeman pode ser o Jasper e você até hoje não sabe. Isso! Sabe o cara que tem mais isso? Sabe o cara que é o pior nessa brincadeira de participação em outros? É também do seriado do Jasper, que é o cara que fazia o Makagaren, o filho do Satan Gosh. Não, pera aí, Nerdmaster, por favor. Repete o nome dele, por favor. MacGaren. Mas eu chamo de Makagaren de sacanagem. Ah, Makagaren. É, não, porque no em português era Magari! Magari! Magari! Ô, Magari! Cara, pra mim, não tem Darth Vader. O Magari é o pior vilão que já teve, velho. Ah. Eu, inclusive, achava a armadura do Magari muito melhor do que a do Jasper. E ele era filho do Satan Gosh, né, velho? Que era o Darth Vader, porra. Era o filho do Darth Vader gigante. Pois é, e agora eu queria que vocês me explicassem. Primeiro, quem é a mãe? E segundo, por que ele ficou pequenininho? Não, é porque aquele, na verdade, é porque ele é um filhote de Satan Gosh. Ele é um filhotinho, ele é bebê, vamos assim dizer. Ele é daquele tamanho, é o bebezinho da raça do Satan Gosh. Você tá falando sério ou você tá de sacanagem? Não, tô falando sério. Tanto que no último episódio do Jaspion, ele vira um Satan Gosh gigante. O Magaren? Magaren vira um Satan Gosh gigante. Não, velho. Eu não lembro disso, não. Eu lembro que o Satan Gosh virou um monstrão. Sim, o Satan Gosh vira lá um Cthulhu feio pra Dedéu e o Magaren vira o Satan Gosh do tipo Darth Vader. Mas olha só, o Jaspion, ele era bem baseado em Star Wars, cara. O primeiro episódio, inclusive, eles vão numa cantina igualzinha à cena da cantina do Star Wars lá do episódio 4, velho. É igual, cara. Ele também tinha um sabre de luz. Tinha um sabre de luz. Até a bandinha tocando é igual, velho. Impressionante. Agora, uma coisa que tinha nessa porra desse Jaspion que me dava no ódio, velho, no cu da mãe, essa porra dessa Mia, velho. Lembra da Mia? O alívio cômico, a alienzinha Mia, Mia, Mia. Vocês sabem o que, Mia, que é essa Mia, Mia, velho? Não. É a mãe dos Teletubbies, cara. Porque ela é igual um Teletubbie. Igualzinho um Teletubbie. Caralho, não. Velho, eu não lembrava desse bicho, não. Lembra dessa porra? Parece no primeiro lembrava episódio, não, velho, essa merda. Ela é uma mistura de Yoda com Uni, velho. De espinho. Com Uni. Com Jar Jar Binks. Uni? A Uni do caralho do Caverna do Dragão. Era a mesma coisa, velho. Porque essa porra ficava no meio do caminho sempre assim, Mia, Mia, Mi, Mi, Mi, se fudendo, os caras enfiando a porrada na porra da Mia e vinha, tinha que vir o Jaspion da casa do caralho pra ajudar essa porra. Velho, agora eu gostava, ó. As coisas que eu gostava no Jaspion, agora eu vou falar. Eu gostava quando ele brilhava e ficava todo de metal e acendia o zoin. O zoinho amarelinho assim, ficava tchim. O zoinho era maneiro. Era zoinho, tipo o rage. As lanterninhas no zoinho. Isso, era tipo o rage, né? Era, velho? Maneiro. Era quando ligava o rage, aí assim. Cara, mas a melhor coisa do Jaspion. Cala a boca, Nerd Mask, que eu tô falando agora, cara. A melhor coisa do Jaspion a gente ainda não falou, que é o cara tossiu. Não, cala a boca, já a gente fala do cara tossiu. Deixa eu falar desse negócio que eu quero falar do Jaspion, porra. Eu gostava dos aparelhos do Jaspion, velho, que ele tinha. Alan Motospace! Lembra da Alan Motospace, velho? Lembro. Eu não sei até hoje como ele pilotava aquilo, velho. Isso, cara. Como é que ele fazia curva naquela merda? Outra que eu gostava era... Gaibin Tank! Lembro, que era tipo um Thunder Tank. Isso, vinha, fazia furo e tal. Tinha o Gaibin Jet! Que porra é Gaibin, ô Nerdmaster? Você que aí sabe os Paranauê doido. É o planeta do Edin. O Gaibin? Era o planeta Gavin. É, o planeta Gaibin era o planeta de onde ele veio, o Jaspion e o Edin. É quem que fez aquela armadura? Quem que fez o Dylion? Edin. Porra! Edin era o Beato Salu do Beato caralho, Salu. Velho. Ele não fez Beato... porra nenhuma, não, cara. É o profeta da galáxia e ele fez tudo por conta das escrituras que tinha na Bíblia Galáxia. Ah, tinha na porra Bíblia do... da galáxia. O que que eles procuravam? Era um negócio do ovo, do pássaro, do o caralho. É, ele escolheu o ovo do pássaro dourado. Ovo do pássaro dourado. Nossa, que aí começa o final, velho. Nossa senhora, velho. Caralho. Que meu ovo, velho, que eu ficava por esperança, porra, desse caralho, desse ovo. E até hoje eu não sei o final dessa merda, que eu não tive saco pra assistir. Cara, no final eles ganham Satankoshi de raiva. Eles repetem tanto, pássaro dourado, pássaro dourado. Que o Satankoshi, tipo, se explode de raiva. Ele, explode. Velho, tinha uma outra porra de um episódio... Que é no começo dessa merda. Que tinha a porra do Namagederais. Lembra do Namagederais? Namagederais, que era o monstrinho de estimação de um garoto. Isso. Não morra, Namagederais! Não morra, Namagederais! Não morra, Namagederais! Namagederais, vale comigo, Namagederais! Cara, o coitado do. Quem dublava esse moleque era o Wendell Bezerra. Ele teve que falar Namagederais umas 150 vezes nesse episódio. Porque o japonês, ele não sabe escrever uma porra de um roteiro que preste. Não tinha um negócio de uma bruxa, velho? Tinha, caralho! Que jogava búzios, velho! Que ficava com que era? Calaca. Como é que eu dobro aquela merda? Como é que eu dobro aquela merda, velho? Castanholas. Castanhola, velho! Isso, que ficava... Gente, olha só! Olha como é que você faz a inserção cultural. Você pega um japonês com cabelo de... com roupa de... Aí a vilã, ela tem a cara da Tina Turner e se veste com um travesti pobre e a arma dela é castanhola, velho. Isso. Cara, isso é muito multicultural. É a bruxa espacial Kyuza. A bruxa espacial Kyuza. Isso é que é atirar pra tudo que é lado, né, bicho? Cara, agora tem uma coisa que eu gostava muito no Jasper, que o Jasper era porradeiro. E era aquela coisa, Dailion, o Dailion não vem, meu irmão, ele vai pegar o monstro, vai cortar da testa até o saco. O Jasper, ele tinha o melhor sidekick de todos os tempos, velho. Boomerman. Boomerman, velho. Cara, que merda que era o Boomerman, velho. Era um imbecil de... que ficava atacando a porra de um bumerangue, velho. O bumerangue é maior que o braço que ele, velho, o bumerangue. Era maior do que ele, a porra do bumerangue. E toda vez aparecia esse babaca e o Jasper tinha que salvar esse idiota aí. Ah, a melhor coisa de todas do Jasper, a gente não falou, que foi o que o pessoal da Companhia de Salame fez, que foi o cara tossiu, né? Ô, oh, cara tossiu. Eu cantei essa música no Geek Prime, velho. Ô canalha do alto, que inútil. Isso aí foi pré-YouTube, né? Foi pré-YouTube, era em flash, cara. Isso era em flash, era mandado por e-mail. Por e-mail, eu recebi essa porra por e-mail. Cara, e era bom, velho. O sujeito pegou a música e fez, assim, uma tradução fonética. Isso. Então o cara falou, ô, cara, que ti! Muito antes da galera do Pânico, né? Muito antes da galera do Pânico. Com muito mais talento, diga-se de passagem. Aí o caralhar no alto, que inútil. Isso. É, sinto um ou o meu ET, uma coisa assim. Dobrioco ET. Dobrioco ET. Isso. Enfim, no cu pau. Cu no pau. Enfim, cu no pau. Aí aparece o Dario com a pirocota. Esquadrão Relâmpago! Changeman! Puta que pariu, velho. O Changeman era foda. O primeiro... Vocês lembram do primeiro episódio? Que é eles no... Eles num treinamento. No exército. No isso. Exército, no treinamento com o Sargento Ibuki, que isso, era o coronel, sargentão fodão. Ele era o Trautman, né, velho? O Trautman japonês. Isso. Treinava os caras e ele, cara, o bicho, ele era sinistro, cara, porque ele pisava, chutava os... Estilo Tropa de Elite. Isso, era aí. Era o treinamento do Bop, era o treinamento dos Changeman. Os Changeman, eles eram tipo uma força de elite da Terra, né? Isso, era o Esquadrão Relâmpago Changeman, que era banhados, eles eram defensores da Terra, banhados pela força terrestre. Não, isso aí é depois. No início, eles só eram uns caras foda que treinavam pra caralho. Tinha não, no início, eles eram pessoas que estavam querendo entrar na força terrestre. Ah, é verdade, aí acontece um terremoto, né? Acontece um terremoto, abre o Zovin... Vem o Sr. Bazu e manda os soldados Hitler! Aí vem os... E eles vêm e descem... Que são os monstros de colante azul com culote. Com culote e que fica babando assim. E que tem uma arma que é um tipo um arame farpado. No primeiro episódio, que era sacanagem, que esses soldados Hitler nasciam de ovos. Isso. Aí os cinco que viraram depois os Changeman estavam naquele treinamento Bop, estavam com fome. Eles acharam os ovos, aí o cara, porra, eu vou fazer mó omeletão com esse ovo, cara, tá mó barato isso, esse mesmo. Ovo. Aí nascem os soldados Hitler, cacete, que porra é essa? Isso, toma porrada pra caralho. Aí vem o Coronel Trautman lá, resgata eles e fala que eles são parte de um grupo escolhido, não sei o que, o caralho. E aí eles vão ganhar o uniforme. E aí recebe os reloginhos, que foi o primeiro que teve reloginho. Que era quando eles faziam Esquadrão Relâmpago, Changeman. Aí vinha Change Dragon, Change Grifo, Change Pegasus, Change Mermaid e Change Fênix, rapaz. Isso, cada um deles era pautado num monstro mitológico, né, cara? Puta, isso um era... animal lendário, na verdade. Animal lendário, olha isso. Que legal, velho. Change é muito bom, velho. Era bom, velho. Esse e também tinha umas paradas pesadas também, né, cara? Tinha, lembro... teve... teve bandido que morreu e ressuscitou, teve pessoas que tinham que pegar poder de uma menina sagrada de um planeta lá e tiveram que torturar a menina pra poder liberar o poder da menina. Pô, era... E o Giodai? O Giodai, meu pai achava que ele falava que ele tinha o olho no cu, velho. Meu pai falava, velho, eu devia ter, sei lá, 8 anos. Meu pai falava: oi, esse bicho aí que tem o olho no cu, que porra é essa? Não, e o cara, que é os pais, né, velho? Meu pai também falava a mesma coisa, só que meu pai falava assim: essa nerdice aí, tá que pariu essa merda. Eu falava assim. Agora eu pergunto. Não era mais fácil já mandar o Giodai botar o monstro virar grandão e ele, tipo, matar os caras esmagados? É que tá o problema. Ele não podia disparar o raio toda hora porque ele ficava todo ferrado depois de disparar um raio. Depois ele encontra com um monte de Giodai, não é uma coisa assim? Não. O Giodai é um único do universo, porque o Sr. Bazu, ele pegou cada planeta que ele conquistava, ele matava todo mundo, só sobrava um. Então toda aquela patota da nave do Sr. Bazu eram os últimos habitantes de cada planeta conquistado pelo Sr. Bazu. Peraí, antes de eu continuar, aí agora a gente tem que entrar na turminha do Sr. Bazu, velho. O pirata espacial... Tinha a Buba... Não, não é a Buba. Buba era o pirata. Isso, tinha o Buba, mas tinha a Buba também, que era aquele traveco que falava assim. Era uma princesa, velho. Era uma princesa. Princesa não, uma com princesa. Clitóris de 30 centímetros, cara. Era uma princesa dominada pelo Sr. Bazu e aquela voz masculina, na verdade, era o domínio do Sr. Bazu. Quando ela perdeu o domínio, ela voltou a ter voz de mulher. Ah, ou seja, ela foi sodomizada pro Sr. Bazu e aí já viu, né? Ficou com aquela voz assim. Gente, vocês perceberam que o Sr. Bazu era a cara do Neila Torraca? Era mesmo, tinha a cara do Neila Torraca. A cara do Neila, velho. No Vamp. Era muito bom. Esse aqui do meio, é porque aqui ele tá na segunda forma dele. Não, ele ainda tá na primeira. Na segunda forma ele fica parecendo que saiu do Castelo Rá-Tim-Bum. É o Diluc. Isso, é o Diluc. Eu achava que o comandante Diluc era aquele cara que fica falando assim: agora, aqui em Pernambuco! Sabe aquele cara? Como é que é o nome dele? Isso, Márcio Canuto. Mas não parece o Canuto? Ele lembra o Canuto, lembra o Datena também. Aí tinha o General Diluc, tinha o... Como é o nome dele? O Buba. Tinha... O pirata espacial Buba. A Shima, que era essa mulher com voz de homem. E o Gata, que é o verdinho. E o Giodai, que era o que expande o monstro que fazia crescer. Cara, pra mim o Stingman tinha um dos heróis... Tinha um robô mais maneiro. Entendeu? O do Changeman tinha cabeça de... De míssil. De míssil, né, velho? Tinha a cabeça... É, que era um caça, né, que vinha e se transformava e tal. É, pois é. Eram 5 veículos que juntavam e viravam não, um robôzão. Não, eram 3. Era o do Change Dragon, que ele era fodão e só podia andar ele na porra da espaçonave. Ele era estrelinha. Eu sou o líder. Eu sou vermelhinho, então eu sou o líder, então eu tenho um jato só pra mim. Aí ele usava o jato. Aí o coitado do Pegasus e do Grifo ficava na porra do helicóptero, que usava 2 pra pilotar. E as outras, as piranhas, ficavam na porra do tanque de guerra, que era uma merda de carro, que não andava. Né? Ele falava, não, deixa as mulheres se fuder lá na porra do tanque, velho. Entendeu? Aí o tanque virava as pernas, o helicóptero era o tronco e o... E os braços e o caça era tipo um pedaço da perna e a cabeça e do robô. É. Eu tinha espada e o escudo dos Changeman quando eu era moleque. Eu tinha a espadinha com esse escudinho de merda que não sei pra que serve um escudo que só protege a sua mão, velho. É que teórica, pelo menos no desenho, aquele escudo mais a espada virava pistola. É, só em seriado japonês mesmo, né? Outra coisa que eu não consegui entender era essa raiva toda do Sr. Bazu pela Terra. E aí nego não podia olhar pra ele e zoar ele, velho. Que tipo, você é um cara etéreo, gigante, que não tem nem braço nem perna. Que você vai fazer, velho? Você não consegue nem comer a terra, sério. Não, nem comer a porra da terra, você não consegue, você não tem braço pra segurar a porra da terra. Você vai morder, a terra vai se escapar. Ah, velho, a gente tem que falar da porra da Change Bazooka, caralho. Power Bazooka, Power Bazooka. Power, né? Bazooka, que juntava os... Cada um tinha um pedaço, aí juntava e fazia... Eu sempre fiquei imaginando... E, cara, e se um deles tiver dor de barriga e tiver aqui no banheiro e fudeu, né? Não, fora que no melhor estilo Batman Feira da Fruta, eles tiravam esses pedaços da bazuca do meio do cu, do, né? Rabo, né, velho? Pois é. E era sempre na... E eu ficava pensando o seguinte... Porque era sempre a mesma coisa, né? Vinha os filha da puta, do monstro, aí nego... Passava o caralho inteiro da merda do episódio apanhando do monstro. Aí chegava no final, o nego falava assim: é, não conseguimos bater no monstro pra matar ele. Vamos ter que usar a porra da bazuca. Aí, Power Bazuca, não sei como era, Change Bazuca, Power Bazuca. Change Drago, ok, Change Grifo, ok, Change não sei o que, ok. Também era 15 minutos pra montar a porra da bazuca. Se o monstro tá lá. E o monstro lá, se balançando, né? Que ele ficou tonto. O monstro lá, e... Aproveita que ele ficou tonto, aí vai. Aí nego vai. E não, eu acho que toda vez é legal que tinha que mirar na porra do bicho. Velho, você tá com a bazuca, caralho! Não tem que mirar, tira essa merda! Aí beleza. O monstro ficava tipo os caras no Mortal Kombat que tá esperando isso, tomar o Fatality. Fica abobado, assim, ficava meio abobado. Aí explodia o caralho do monstro, aí nego comemorava. E conseguimos, aí vem o Giodai. Velho, da segunda vez, da terceira vez que acontecesse de novo, vira bazuca pro Giodai, caralho. Ou melhor, no início do episódio fala, Giodai, vem! Isso. Aí o que tá... Aí solta, deixa o monstro, bicho. Estamos aqui, companheiros. Aí chega o bicho lá, tá tipo um tapão, assim. Pá! Outra. Matou. Por que que eles não chegam já no robô gigante? Chegava já no robô gigante, pisava no monstro, pisava no Giodai, mijava no General Giluk e acabou, velho. Mas não, tem que fazer show-off de montar a armazinha e o caralho, velho. Bota a música de abertura todinha agora, isso é bom pra caralho, velho. Isso dá pra tocar no Rock in Rio. É, foda. Bota aí. Mas nessa pegada a gente tem muito bom também, que eram os Flashmans, né? E o Flashman tinha uma carga de dramaticidade maior ainda do que o do Changeman, porque já começava com sequestro de 5 crianças que foram mandadas pro confim do espaço e após 20 anos, comando estelar, Flashman! E eles também tinham um caralho de uma bazuca que era giratória, né? Sim, sim. E era tipo o arco-íris do inferno. Qual que era a história do Flashman? A história do Flashman é que tem o cruzador imperial Mess, controlado pelo Monarca Ladeus e pelo Dr. Keflin, que tinha como objetivo, mais uma vez, dominar o universo. E eles faziam isso capturando seres de vários planetas para usar esses seres em criações biomoleculares do próprio Dr. Keflin. Quer dizer, ele fazia misturas genéticas lá com um órgão, com um teclado malucão dos anos 80. Era muito louco. O Dr. Keflin fazendo um monstro, fazendo um solo de teclado, era a coisa mais bizarra que eu já vi. Demais, velho. Seriado, caralho, cara. Era Pink Floyd do inferno, velho. 0, 3, 1, 7, 4, 2, 25, 9, 2, 7, 5, 4, 2, não sei o que. E o Ru tá desesperado pra fazer a combinação no teclado, velho. Tem uma hora que ele olha com a cara de desespero. Cada um tinha tipo um poder especial, né? Sim. O vermelho, ele era bom de com armas, né? Com espada e com coisa. Inclusive, isso aparece na abertura. Aí você vai assistir na abertura, aí você, beleza, aí você mostra. Aí o cara, ele era bom com armas e tal. Aí o preto, ele era super forte, ele arrancava super as forte. Coisas. O segundo, ele dava mega pulos, ele era muito ágil, o azul. Né? Isso. Aí aparece a amarela. E, velho, qual é o poder dela? Ela dá uma voltinha, fica feliz e dá um joinha, velho. É o quê? Assiste aí a abertura. Esse Flashman deve ter vindo, sei lá, depois dos Changeman, provavelmente. Veio. É o seriado logo seguido do Changeman. Pois é, e aí eles tinham. É, tem que ser assim: ah, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? E aí eles resolveram fazer diferente o quê? Não, vamos. Assim, a roupa vai ser diferente. Vai descer o Ray-Ban no olho deles, entendeu? E desce o Ray-Ban no olho. A bazuca não vai ser só uma bazuca, vai ser uma bazuca giratória. Entendeu? Eles tipo ficavam dando esses mini upgrades de merda, sabe? Pra dizer que era diferente. Não, olha só que foda. O robô deles já vem com escudo. Ó que merda, velho. Cara, mas uma coisa veio muito maneira no Flashman, que é um segundo robô, quando veio o Grand Titan, que era um caminhão gigante que vinha. E o Titan Jr., lembra do Titan Jr.? O Titan Jr., que era o robô carregado no café, né? Um robô com cafeína nas ideias. Assim. E ele era pequenininho, e ele era tipo, sei lá, o Scooby-Loo, né, velho? E ele vinha, assim, ele vinha rapidinho, assim, querendo brigar, e tomava... Acho que eles botavam a roupa num anão, provavelmente. Cara, que inferno, velho. Não, o maneiro nesse seriado, como eu tava falando, foi a destruição do robô principal, que era o Flash Robô. Aí, porra, no meio do seriado já perderam o robô. Como é que eles vão se ferrar agora? Aí chegou o Grand Titan. Aí acabou. Agora, isso que eu achei uma sacanagem, porque tudo bem, o Grand Titan veio pra substituir o Flash Robô. Pra que que eles reconsertaram o Flash Robô? Não precisa, deixa o Flash Robô destruído, fica só com o Grand Titan, que era muito mais... Ah, deve ter tido uma comoção muito foda. Não, o Grand Titan não fazia porra nenhuma, velho. Ele era paradão. Ah, mas o Titan Jr., que era o robô que vinha pra dentro do Grand Titan, era aquela porra carregada na cocaína. Qual era a ideia? O Grand Titan era só a casca, que era pra dar o mega golpe no final. Mas primeiro quem vinha era o Titan Jr. Cara, eu tô olhando aqui umas cenas do Titan Jr., ele era pilantra. Ele era tipo safadão, ele dava... Era tipo ele Didi nas brigas. Não, tipo Mussum. Ele Mussum era tipo nas Mussum brigas. Ele aqui, e dava uma rasteira no monstro. Poderoso Titan Jr., ele é todo pequenininho assim, ridículo. Isso. Né, velho? Ah, que não é não. Cara, tipo, se ele fosse lutar contra o Dylan ia botar só a mão na cabeça dele, ele ia ficar igual aqueles anão quando fica lutando, tentando bater, sabe, assim, balançando os bracinhos. Ele é tipo um robô adolescente, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. A melhor abertura em português de todos os tempos. Não, não é não, velho. Não é nem fudendo. Não é nem fudendo. Nem fudendo. A melhor é a do Changeman. Até porque o cara que estava cantando a música do Jirai estava completamente drogado. E desafinado e com sono, velho. E, né? Não, drogado. Ele tava, Jirai. Isso, Jirai. Não, cara. Nós queremos um herói pra defender e que busca força dentro do seu coração. Ele tem a força pra defender. Eu, quando era criança, eu tinha uma raiva dessa abertura. Que era pra mostrar um ninja urbano. e não tinha nada de ninja nas coisas que ele fazia. Isso, era ele de Homem-Aranha, velho. Ele pulando de caminhão em caminhão, ele pulando de Homem-Aranha, ele sensualizando o helicóptero, porque no helicóptero ele vem sensualizando, né? Na versão brasileira, tinha uma hora que ele falava assim, acredita no amor, e aí tem um carro pegando fogo, velho, cai na ribanceira, velho. Que porra é essa, cara? E eu ficava assim, porra... Maneiro. O poder do amor. O poder do amor é destruir um carro numa ribanceira pegando fogo, velho. Era, mas não era um fogo, era tipo o Satanás, velho. Era inacreditável. Mas ó, vamos falar do Jirá. Jirá era foda porque ele era o sucessor de Togakuri. O 35º sucessor de Togakuri. E o Togakuri? Togakuri era um clã ninja aí que defendia as pessoas de Oninin do Kosai e seu clã de ninjas do mal, rapaz. Que queriam roubar o Paco. Que eu ficava passando a porra do seriado inteiro querendo saber quem caralho é Paco, velho. Que o tesouro filme? Do século. E nunca mostrava nem uma foto. Olha, esse aqui é o tesouro, ó. É tipo, não, era assim, ah, o Paco. Que Paco? Eu ficava, quem é Paco, caralho? Sabe quando você fica assim, Paco é o mexicano que tem ali na esquina, né? Vai no México. É, tá cheio de Paco assim, lá, velho. Nós estamos protegendo o Paco, aí tá tipo um mexicano meio gordo, com a cara do Titi John, fala assim, olá, que tá? Olá, olá, tipo assim, tá assim, eu quero sair para cagar, mas não me deixa. Ele tá lá, pussy lover. É. Pussy, dirty pussy, clean pussy, smelly pussy. Smelly pussy. Sabe, velho? Era muito escroto, cara. E aí tinha os ninja do bem, os ninja do mal, que era, cara, as melhores... Desculpa, vou falar de novo, eu vou botar um reverb aqui na minha voz. As melhores fantasias de todos os seriados japoneses. Era, velho. O que que era o Barão On, cara? O ninja cruzado, o ninja cara, do dano. Calaveira, nós fomos na Anime Friends e tinha o Barão lá. Isso. De que você chamou ele, velho? Eu chamei ele de... apelidei ele de carinhosamente de ninja supositório. Gente, velho, cara, eu tava brincando com a morte ali. Eu não soube ali naquele momento. Como eu tava próximo da morte. Porque eu tava cheio de fã de anime, velho. Eu falei assim, ô, Capitão Supositório, sobe no palco. Aí ele subiu. Aí o Jaspion veio atrás. E o Jaspion não tava enxergando direito. Aí o Jiraiya desceu pra dar uma força pro Jaspion. Foi. Aí tava a cena, era o Jiraiya ajudando o Jaspion. Isso. É muito épico, velho, esse lugar, cara. Não, e o que vocês devem achar então do Hakinin Homem Míssil, que é simplesmente um cara com cabeça de míssil. Isso, cara, que, ou de OB, né, velho? Ele parecia um bicho da saída da Ku Klux Klan, velho, direto. Sim, o capacete era igualzinho da Ku Klux Klan. Igualzinho. Era uns ninja. Aí, no clã do Jiraiya, dos Togakuri, tinha o velho, que ele só chamava o cara de velho. Eu achava isso muito foda. Ô, velho, não sei o que eu falava. Caralho, o Jiraiya, ele é revoltado, né, velho? Ele é todo de virado no Jiraiya mesmo. Ele é todo. Ele fala, ô, velho, não sei o que, ô, velho. Eu, caralho, que fera. E aí ele tinha uma ninfetinha que trabalhava lá com ele, que também se vestia de ninja, tinha a mesma roupa do Jiraiya, só que era branquinha e não usava calças, né? Ela era toda... E tinha o moleque, o baixinho. Manabu, velho. Cara, mas esse Manabu tomava cada pescotapa do Jiraiya, velho, que era incrível, cara. Ele era bem chatinho, Manabu. Era. Ele queria botar armadura, velho. Não, mas era ótimo. Eu quero ser o Jiraiya. Como, moleque? Não, mas era bom, cara, porque nessa época não tinha politicamente correto. Então, você podia botar um moleque tomando pescotapa na televisão, velho, que não tinha problema, cara. Cara, pra mim, o maior problema do Jiraiya é o nome da espada dele, velho. Espada Olímpica? Cara, isso não faz sentido nenhum, velho. É um ninja que, tipo, sei lá, aparece de 4 anos correndo com a espada, é isso? Não, posso falar? É um ninja... Peraí, antes de você falar. É um ninja que todo mundo sabe que ninja é no sorrateiro e invisível. Isso. O filho da puta está de vermelho e dourado, cara. Isso, e chega gritando. Jiraiya! Togakuri! Espada Olímpica! Para de gritar, Jiraiya! Porra, é pra ser stealth, velho! Cala a boca, mano. Boa. Te mete, não. Ô, velho. Olímpica! Ô, velho. Vai embora. Ele era todo descoladão. Ele chegava, ele ficava fazendo piadinha. O dia que encontra a primeira armadura do Jasper, ele... Ah, que merda, Jiraiya. Essa armadura do Jiraiya, sei lá, do caralho. Ele fala, nossa, que armadura, não sei o quê. Ele era todo... O nome original da espada olímpica é Jikoshinken, que na verdade é a espada do vácuo luminoso óptico magnético. Acho que era melhor a espada olímpica, hein? É, ficou espada olímpica porque naquele ano ou no ano anterior, tal coisa, teve os Jogos Olímpicos de Seul. Aí a galera tava ainda no hype da Olimpíada, então virou espada olímpica por causa disso. Então é isso, interneticos. Antes que eu caia desabe na internet de novo, nós vamos ficar por aqui neste programa delicioso. Se você gostou, se você não gostou, dê seu feedback, porque quem sabe a gente traz outros programas como esse. Olha só, imagina só. Não, a gente tá faltando falar de outras coisas aí, né? Cara, Lion Man... Tem, Cybercops, porra, que era o mais tosco de todos. Cybercops era horrível. Então, interneticos, dê aí seu feedback, mande seu e-mail do que você gostava, do que você não gostava, do que a gente esqueceu, que se a gente falou besteira. Vambora, Brunão, de espada olímpica, vai! A força de gente levando a força. Ele chega, ele vira, vou cagar. Jiraiya, ele é um bicho do Jiraiya. Fala galera, beleza? Nieba, Eta Petitza, Eta Samaliat, Eta Superman. Ele falou ao contrário? Velho, eu não sei, velho, eu tô com medo. Caralho, eu também, velho. É exorcista, velho. É, não, é o seguinte, é porque eu gravei essa. Eu decorei essa entrada, passei uma semana decorando essa entrada pro fazer o podcast do Entre a Foice e o Martelo. Só que aí eu tive. Uns probleminhas, eu não pude participar. Aí eu tinha que usar isso em algum momento. Ah, tá. Ou seja, você falou em russo num podcast sobre coisa japonesa. Parabéns. Cara. Não, é brincadeira, é brincadeira. Alguém vou fazer... tocou não, o Alexandre ao contrário, velho. Brincadeira é o caralho. Vai ficar essa mesmo, já foi. Não. Eu tenho a outra. Vamos lá. Alguém é um abuso do rapidão. Cara ser patrocinador, tá vendo? Alguém tocou o Alexandre ao contrário. Vocês têm noção, velho? Ele falou... Esse galera meteu... Meu casinho xux. Meu casinho... É, xux. É a música do Starway to Heaven pra trás. Nieba, Eta Petitza, Eta Samaliat, Eta Superman. E você sabe o que é isso, né? Ou não? Não faço ideia, mas tem, no final eu sei que tem Superman. É um pássaro? É um avião? Não, é o Superman. Em russo, porra. Ah, olha aí. Beleza, só que esse episódio, queria te lembrar que não é só é Superman. É verdade, é outra cultura. Tá um pouquinho mais afastada. Coisa de 5 palmos. Tá, não, vou fazer a abertura normal. Vamos lá. Nossa, você me lembrou agora o Gurren Lagann. Eles falam assim no Gurren Lagann, né? É verdade. Gurren Lagann! Caralho, onde vai por que isso, né? Que velho? Japonês, velho. não consegue falar, conversar normalmente. Essas pessoas estão conversando. É sempre parece que tá um dando um esporro no outro, velho. É. Sério, cara. Eles se encontram. Ele falou tipo, ei, meu amor, eu te amo. É, caralho, velho. Estou sofrendo. Ai. Aí você vê a tradução, né? Você vê a legenda, tá assim, ai, doeu. É, não, e às vezes ele faz, ai. Aí ele fica fazer. Não, porque um dia eu fui na floresta e eu peguei um bloco de tronco e trouxe para dentro da minha casa para nos aquecermos no inverno. Aí em japonês ele falou, Hosekima! É. Sabe quem sacaneia isso? Aquele filme da Sofia Coppola, né? Com o Bill Murray, lembra? É, verdade. Que é ele verdade. Vira e fala assim... É Lost and Found, né? Perdido na tradução ou alguma coisa assim, né? Lost in Translation em português, Encontros e Desencontros. Isso. O bom é quando os fãs sub, eles tentam traduzir os animes e botam a tradução do que significa a palavra. Aí eles botam a legenda, senpai. Aí botam entre parênteses. Senpai é um termo em japonês que indica que o cara é um cidadão de respeito, mas que não é parte da sua família, mas que blá blá blá, blá blá blá, blá, blá, blá. Isso. E isso assim, o filme já tá tipo assim, na sexta cena. Isso. Você ainda tá vendo o que é senpai. Mas hoje não vamos falar de anime, né, pessoal? Ixi, agora é meia hora pra procurar no Paranerd. Mas nem ele não escuta. Ah, eu tenho listagem aqui já dos episódios, seu povo. Só esperando o site carregar. O senhor tá fazendo piada, Nerdmaster. É, o Nerdmaster tá fazendo escola com o Miote. É. Entendeu? Miote hoje veio... Inclusive, isso vai pros extras. Miote hoje nos culpou porque a televisão dele queimou. Vocês têm noção disso? Não. Ele nos culpou porque choveu. É. Ele chupou vocês porque choveu. Foi, porque ele falou assim, eu odeio chuva. Aí eu virei e falei assim, Miotti, tem razão. O calor de 38 graus, 8 horas da manhã, e a umidade relativa do ar de 8%, tá muito legal. Foi aí ele vira assim. É, eu falei, tá sussa. Aí ele virou e falou assim, eu prefiro assim do que ficar preso no trânsito. Aí começou a chover, só que não começou a chover, foi tipo um apocalipse aqui em Brasília. Tipo dilúvio, Foi dilúvio. Aí ele vai e manda uma mensagem. Não, aí eu mandei assim... Depois as pessoas acham que o Miote é normal. É. Aí ele vai mandando WhatsApp. Tá vendo? Eu falei que eu não gosto de chuva. Isso é pra vocês pararem de discordar de mim. A minha televisão queimou. Aí eu falei, peraí. Você tá culpando a gente porque a televisão queimou? E o Miote, ele não é normal. Cara, agora eu entendo a vergonha que meu pai sentia quando ele me via. Porque meu pai tinha vergonha quando assistia essas coisas. Meu pai falava, vai nerdice, ó. Essas coisas japonesas. Meu pai era assim. Agora eu entendo. Pai, desculpa. Perdão, pai. Vamos continuar, então. Vai aí, Bruno. O que que você quer falar? Eu já cortei essa merda toda. Não cortou, não. Não, o que que você quer falar? Fala aí. Eu não tô. Eu não quero falar nada, não. Tô vendo televisão aqui já. Eu não lembro de Spectrum Man. Bruno, sai do ombro, não. Eu não tô no ombro, não. Não. Só... É porque eu não lembro mais de Spectrum Man, cara. Eu era muito pequeno e depois eu não tive saco de procurar mais pra rever porra nenhuma, porque eu acho muito tosco, velho. Tem um macaco louro, filha da puta, vestido de rosa, caralho. E tem uma fazendo merda de macaco, karate, né? Outro macaco, gorila, dos infernos, vestido de gladiador, velho. Vai tomar no cu esse seriado, bicho. Não, fazendo golpes de karatê. Vamos matar ele, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu quero muito que vocês nunca tenham visto essa foto. Olha o link que eu mostrei aqui agora, velho. É simplesmente o making of do Jaspion. Olha isso aí, velho. Não, eu nunca vi nem quero ver. Não, porque vê, isso aí quebra. Não, isso daí quebra a magia que você para de achar que o Dylan é um robô. Não. Eu sei que vídeo é esse e eu nunca vou assistir. Não é vídeo não, é só uma foto. Então pra quem não é viado, clica aí e filha da puta. Não, o que eu acho legal é que Nerdmaster ainda tem magia do é. Do Dylan, velho. É. Como se você não soubesse que é uma pessoa vestida. Eu sei, mas deixa eu ter minha inocência. Deixa ser viado, deixa, pode ser viado, com vontade. Ô cara do cio, ô cara do cio, ô rei igual dinheiro. de passar. Ranga-me no ato, cê é o cara só no álcool, sei que é lindo, quer ter. Sei que o tio cat... Ai, vinho que é bom. Deu lick bem, assinou de robô, mamolinho. Cara, olha só, velho. Aí vem o final. E o metão, qualquer um, vou e monto o meu. O tocou, pinturinou, capiói o cu. Aí no final, finalzão. Ei, Joa, você que sentou a tocar uma Tyler. Excelente, cara. Que pariu, velho, uma salva de palmas.